os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... Começou quando os irmãos John Fogerty, vocalista e guitarrista, e Tom Fogerty, guitarrista, Stuart Cook, baixo, e Douglas Clifford, bateria, formaram a banda Blue Velvets em 59. 7 anos depois, conseguiram o primeiro contrato com a gravadora Fantasy e com o nome de Goliooks. Lançaram 2 singles. Embora não tivessem grandes pretensões, as músicas foram bem aceitas. Em 67, mudaram o nome da banda para Creedence Clearwater Revival, e a boa aceitação dos primeiros singles permitiu que deixassem de ser apenas uma banda de covers dos anos 50 para se arriscar em suas próprias composições. Creedence Clearwater Revival, Suzy Q. 1968. Beatles, From Me to You. 1963. Mamas and Papas foi um dos maiores símbolos da cultura Flower Power da Califórnia dos anos 60, cantando a liberdade de amar e viver. O grupo foi formado em 64 em Nova York pelo casal John e Michelle Phillips, Danny Doherty e Cass Elliot, todos provenientes de bandas fracassadas de folk music. Depois de formar o The Mamas and Papas, os quatro integrantes decidiram mudar para a Califórnia e fazer um som mais elétrico. Lá, conheceram o produtor Lou Heidler, que lançou seu primeiro single, California Dreaming, um sucesso mundial imediato que retratava os contrastes entre a fria Nova York, terra natal do grupo, e a aconchegante e quente vida californiana. Sua próxima canção, Monday Monday, fez um sucesso ainda maior, alcançando o topo da parada americana em 65. Mamas and Papas, Dedicated to Joanna Love. 1967. Esta é só pra você. Before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, yeah, and tell all. especially for me. And it's something everybody needs. Each night before you go to bed. Hollies, if I need someone. Milhões e milhões de cópias foram vendidas e ainda continuam vendendo. A boa música não tem tempo, permanece ocupando seu espaço sem fronteiras. A boa música tocará para sempre em seu coração. Beach, baby, beach, baby, give me a hand, give me something that I can remember. Three Dog Night, Desires. watched you bring my world to an end. This heart could not accept and pretend. The heaven's on me, yeah, and I will never be free, no, no, no. You took the vow with me, yeah, you spoke it, you spoke it, hey. These eyes are crying, these eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I have. Jaren Pacemakers, Fairy Cross de Mercy. 1965. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Estamos abrindo um espaço para o country,

Ronnie Milsap em No Time at All, especialmente pra você. Passado, presente, aqui no De Volta para o Sucesso. Todas as canções que fizeram você se emocionar e que marcaram de alguma forma momentos de sua vida, tocam aqui, tocando também a sua sensibilidade e o seu coração. E agora, de presente para você, América, Tin Man. 1974. Didn't already have, and cause never- was the reason for the evening, for the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained by color, image going down, down, down, down. So absurd green like a ooh. Oh, I never did give nothing to the tin man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening, or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained by color, image going down. Nothing to the tin man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening, for the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Escolas, Fia de Von. Fia du vent et du soleil, au fond de mon cœur tu éveilles l'envie de vivre auprès de toi. Johnny Lang, Still Raining. To work, send me an angel. feeling, call her name in my heart, I turn and run away. Every day we've all been led astray. It's hard to be lucky in love. Open fire. Open fire. Open fire. Em 89, Lenny separa de sua mulher Liza Bonet. Em 91, veio o segundo CD, Mama Said. O álbum fez grande sucesso nos Estados Unidos e em todo o mundo. O single It Ain't Over Till It's Over chegou ao segundo lugar nas paradas americanas e faturou um disco de platina. Em Mama Said, quase todas as letras falam do fim do seu casamento com Liza. Lenny Kravitz, Again. 2000. John Mayer, Bigger Than My Body. 2003. True.